Adaliano, eu... Não fales. Mas eu... Não fales. Agora já podes falar. Bem, este fato merece mais do que palavras. Merece a dança feliz da Ana. Adoro o meu fato. Adoro o meu fato. Ela adora o fato. Ela adora o fato. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Bom, onde é que nós o vamos usar? Nos Oscars, nos Grammys ou nos Emmys? Nas Sunshine Girls, eu fui nomeada a personalidade do ano. Porquê é que não pegas nestes alfinetes e os petas assim na minha cara? Vão lá estar uma data de mães ricas a perguntar-te quem é o vestido. E é por isso mesmo, como podes reparar, que és a minha estrela pop preferida. Dolly, estás aí, Dolly? É Ice! Mestre, minha princesa, a rainha acabou de chegar. Ice, eu adoro-a. A Immaterial Girl era a minha canção preferida aos 6 anos. Ela é o meu ídolo. Eu grunhi o Impress Yourself numa feira de porcos e fiquei em segundo lugar. Quem é que ganhou? O tio Earl arrotou o Sweet Home Alabama. Boa história, mas vamos parar de falar e ajudem-me a pôr isto apresentável. Melhor. Ei! Querida, és adorável, mas parece que uma boneca de trapos vomitou para cima de ti. Querido, cá estou eu. Oh, bem, és tu. Sou eu e tu és tu. Pois sou, mas também és tu. Acho que és fabulosa. Achas que sou fabulosa? Eu acho que tu é que és fabulosa. Obrigada. Eu é que agradeço. Já estou farta disto. Bom, qual foi a coisa brilhante que o meu querido criou para ti? Isto? O que é que achas? Ah, adoro! Podemos conversar. Mas é claro. Querida, importas-te? Eu estou tão feliz que tenhas gostado do meu figurino. Querida, eu também gosto de camarões, mas não os uso à frente de toda a gente. Enfim, olha para isso. É tão... tão Ana Montana. Porque eu sou a Ana Montana. Tu não pensaste que eu era outra pessoa, pois não? Sabes como é que eu sobrevivi estes anos todos? A mudar, sempre a mudar. Um novo visual, um novo som. Tens de saber o que vem a seguir e fazê-lo primeiro. Porque tu tens de mudar se queres aguentar sem cair ao chão. Oh, vais tombar. A sério? Sim! Se queres ficar no topo, tens de pensar de maneira diferente. Tenho sempre um depois, um depois, depois. E esta manhã, durante a yoga, vislumbrei o meu depois, depois, depois. E o António Bandeiras com a perna atrás da cabeça. Uau, Deus! Então, já tens o teu depois, depois, depois? Eu nem sei o que vou jantar hoje à noite. Nesse caso, foi uma carreirinha jeitosa. Não tens de ter vergonha. E não tinha. Até agora. Oh, continuas aí. Adaliano diz que temos de ir embora. O que é que queres fazer a seguir? Eu não sei. Como é que estão? Está um dia lindo! Vamos para a praia divertir-nos! O que é que vocês dizem? Como é que eu me posso divertir? Olhem só para o meu figurino! Do que é que estás a falar? É um clássico, Ana Montana! Isso é a pior coisa que podes dizer. É claro que é. Eu odeio. Ajuda-me, Lily. Bem, ajudava, mas acho que pisei qualquer coisa. Ai, isso que eu não sei o que eu levo. O quê? Ela conheceu hoje a Ice, que lhe disse que a carreira da Ana estava com problemas. Ouve, querida. Porquê é que a carreira da Ana havia de estar com problemas? Porque já não foi boa para meus cães. Porque se ela não tiver um depois, ela vai perder os... cães? Pães! Os fãs! Pães! Ela acha que se não mudar de visual e de som, os fãs vão cansar-se. Oh, querida, isso não vai acontecer. Oh, querida, tu não vai ter. Eu percebo o meu pai. Tu sabes como o teu público te adora, não é? Agora? Mas e daqui a um ano? Ah, isso está no topo há mais de 20 anos porque ela está sempre a mudar. Oh, vá lá, querida. Conheço muitas estrelas pop que nunca mudaram nada e hoje ainda têm grandes carreiras. Por exemplo? Vamos a uma tarde? Eu quero tarde. Estou tão contente por sair contigo no fim de semana, Becky. Ainda bem que me deste uma segunda oportunidade. Ou uma terceira oportunidade. Sabes uma coisa? Ficas giro quando és desastrada. E tu ficas gira com o nariz a sangrar. Olha, deixa-me limpar-te isso. Deixa-o enquanto podes. Ele baixa toda a gente ao nível dele, a sério. Bem, parece que te vejo neste sábado à noite. E na quinta e na sexta vete dos arbustos. Vai-te embora. Vai-te tu embora. Não vai-te tu embora. Eu é que sou para dar seis salmãs. Estão engraçados. São como duas irmãs, mas em rapaz. Quer dizer, como irmãos. Claro. Enfim. Estou muito confuso. Dizem que os opostos se atraem. Mas são ambos estúpidos. Vais safar-te dessa porque sou um tipo simpático. E porque preciso de um adiantamento para sábado. Claro. Vá lá então. O quê? Jackson, pensa melhor. Podes considerá-lo um presente. Ok. Qual é a tua cena? Não há cenas. Só há, bom, sabes, uma condição. Até ao fim do dia... Cada vez que alguém disser a palavra cachorro, tu tens de... Uf! Um cachorro para mim! Quer sete cachorros. Pois é, Rico, estou a ladrar. Estou a ladrar até chegar ao banco. Ei, amanhã posso fazer... para os hambúrgueres. Vamos ver até onde é que os latidos nos levam. O que é que queres, querida? Pode ser um cachorro. Ruf! O que é que lhe disseste? Nada. Dá-lhe, mas é o cachorro. Ruf! Estás a chamar-lhe cachorro? Ruf! Oh, já chega! Vais ficar em carne de cachorro! Arranjar um som novo. Não pode ser assim tão difícil de arranjar. Ei, e que tal o hip-hop? Oh, bem, isso era mesmo fixe. Não sei, estão a falar de... Ana meio dólar? Ana meio dólar, poder-me-ão chamar. Uso qualquer nome, só tem de rimar. E se não gostarem, eu não quero saber. Sou a Ana meio dólar, tenho barba a valer, yo. Muita mal. Bem, isso foi uma coisa mais retrô, sabes? Tipo Tecno-Ana. Tecno-Ana? Corta, corta! Corta, muito bem. Depois joga, joga. Como Tiger Woods. Ai, isso... Podia-me agora as pessoas. Eu não percebo. Isto parece tão fácil para a Ice. Quer dizer, ela veio do hard rock para o glam rock. Do punk para o funk. É por isso que ela é a rainha do pop. E se eu não fizer nada... Vais ser a rainha do flop? Desculpa. Foi o que me veio à cabeça. Eu não vou ser a rainha do flop. Se a Ice consegue mudar completamente, eu também consigo. Esperem aí. É isso? É claro que é isso. O que é? Eu só tenho de ser o oposto da Ana. A anti-Ana. É mesmo isso, a anti-Ana. O que é a anti-Ana? Vão ver. Well, I used to be a nice girl. I was doing what I'm told. I'm here to tell you, baby. Era exatamente o que eu queria. Uma Ana que ninguém está à espera. Bom, e que ninguém vai voltar a querer ver? Ou ouvir? É um palpite. Coisa do género. Está bem, eu sei que é um pouco forte para mim, mas foi o que a Ice disse para eu fazer. Surpreender o meu público. Espera, querida. Vamos pensar nisto. Surpreendê-lo é uma coisa, mas pregar-lhe um enorme susto é outra. Bem, pai, detesto dizer isto, mas não és bem o público-alvo que eu pretendo neste momento. Olha que sou bem capaz de ser, acredita. Tenho um espírito aberto. Acredito nisso, pai, mas só se fosse há 40 anos atrás. E se queres saber, a tua ideia de um grande sábado à noite é sentado num sofá com o botão das calças desapertado a ver Lei e Ordem Brigada do Romático. Bem, peço desculpa de eu ser assim, mas quero-me parecer que isso não incomodou ninguém quando compus 15 temas que estiveram em primeiro nos tops para Ana Montana. E nenhum deles envolvia uma cara cheia de cuspume. Cuspume? Acho que ele queria dizer cuspo. Ah, estou a ver. Vocês gostaram da nova Ana? Um segundo. Odiamos. Uhum. Porquê? Ficámos assustados. Mas o que é que vocês sabem? Talvez eles tenham bom gosto. Oh, poupa-me, eles não sabem o que é bom mesmo que lhes bata na cara. É, deixa-nos fora da vossa disputa. Belo jogo de palavras, essa babuá. Bom, pelo menos já sabemos o título do próximo álbum da Ana. Gostem ou dou-vos na cara. Vá lá, vocês querem evitar que eu continue... no topo. E um artista tem de seguir em frente. E se não concordam comigo, não me importa. Miley, desculpa, mas isto é mesmo uma má ideia. Má e muito assustadora. Querida, eu não te quero dizer o que deves fazer, mas... Então não digas. Eu sei o que é que estou a fazer e vou provar-vos amanhã. A próxima Ana vai arrasar completamente a festa das Sunshine Girls. Xixapenico. Vou ter de ir comprar um caminhão de bolachas Sunshine Girls para me conseguir safar desta. Este foi o melhor dia de sempre. Toma lá, Rover. Quem é o meu cão? Cão? Quieto! Para lá com isso! Não tinhas nada melhor para fazer com o teu dia? Sabes, quando estiveres chateado, porque é que não vais ter com os teus amigos ou assim? Bem, espera aí. Tu não tens amigos nenhums, pois não? Ei! Eu tenho uma data de amigos. Ao... Não, ele processou-me. Está bem. Mas também ao... Não, eu processei-o. Mas espera, sou muito amigo do meu irmão Mateo. Bem, vamos ver se ele concordar em não ir a tribunal. Sabes, Rico, bem podias ser mais simpático com as pessoas em vez de estar sempre a humilhá-las. Pois assim talvez queiram estar contigo. Espera. O que é? Tens razão. Eu não te devia ter obrigado a fazer aquilo. É que fazer amigos não é uma coisa em que eu seja bom. Nena, porquê é que será? Eu acho que é porque o mundo está cheinho de idiotas. A minha mãe diz que é a minha atitude. Idiota. Olha, Rico, já pensaste que se me tratasses melhor, eu era teu amigo? Bem, eu estava à espera de um amigo com mais classe, mas... Rico... Está bem. Vais ser mesmo meu amigo? Sem esquemas? Sem condições. Bom... Queres ir até a minha casa e pagar o meu irmão para ele dançar como um chimpanzé? Rico... Ok... Queres ir ao cinema? Claro. Ei, queres que te embrulhe como um bebê para não pagares bilhete? Jackson, isto pode ser o início de uma amizade maravilhosa. Ninguém me compreende. Um artista tem de crescer. Sim, chapaneco. Olá, sou o Robbie Ray. Vamos a isso. Oh, pois, vamos a isso, vamos. Um estilo anti-Ana. Pois é, vais ver amanhã, amigo. Vais ver... Estou a falar para o boneco. Pois é, a nova Ana vai dormir e não vai lavar os dentes porque sou má como as cobras. Má como as cobras. Estou tão contente, eu sei que vocês também estão. Vamos todas dar um forte aplauso para a personalidade do ano das Sunshine Girls, menina Hannah Montana! Estou de mãos e pés atados. Bela canção, Ana. Bela canção. Yo, fala, fala, põe-te no chão. Não assim. O que é que se passa? Está tudo bem? Ah, sim, pai. Foi só um pesadelo. O que é que lhe fazias? Atiravas-lhe com o guaxinim? Era o que estava mais à mão na mesa de cabeceira. Tu tens um guaxinim na mesa de cabeceira? Aqui o Buster também é candeeiro. Fui comprá-lo ontem. Não sei como é que se decoravam as casas antes da internet. Não sei o que é mais estranho. O meu pesadelo ou o facto de teres comprado essa coisa? Bem, digo-te a verdade, querida. Se quiseres falar sobre isso, se ainda estás chateada comigo, o Buster é um muito bom ouvinte. Tinhas razão. Eu não quero ser uma Ana violenta. Não é essa a mensagem que eu quero passar aos meus fãs. Então como é que vais manter o público interessado? Tem de haver uma maneira de o manter interessado e continuar a ser eu. Sim, a Ice consegue mudar quem ela é a toda a hora, mas eu gosto de quem eu sou. E não vou mudar só para manter um público que ainda nem sequer me deixou. Bem, desde que sejas verdadeira contigo, os teus fãs vão lá estar sempre. Espero que sim. Bom, vamos lá. Diz-me que eu estava errada. Força nisso. Eu adorava, mas a verdade é que eu é que estava errado. Guardador de guaxinis, repete lá? A sério? Enquanto artista, deves ter a liberdade de poder explorar. Eu não te estava a dar essa hipótese. Oh, obrigada, pai. Como é que eu me vou tornar numa adolescente incompreendida tendo um pai como tu? Eu ouvi gritos, o que é que se passa? Porquê é que todos têm um candeeiro desses menos eu? Oh, não, o Dave não se acende. É um afilápis. É só levantar a cauda... De ver isso... Eu nunca me vou cansar de ti. Dali! Ana! Querida, o que é que fazes aqui? Eu vim só cancelar o novo visual da Ana. Já não preciso da coleira com picos, das botas da tropa ou do chicote. Pensando melhor, manda-me um chicote. Sempre posso usá-lo no meu irmão. Sim, sim, claro, claro. Bem, adeusinho. Ah, já percebi. Ai, se está cá. Ups. Foste muito lento nas palmas. Oh, Daliano, adoro o meu novo visual. Estou feito. Este é o teu depois, depois, depois? Bem, parece que contigo resultou. E oh, Dali, pensando melhor, podes dar-me esse chicote agora? Sim, querida, é melhor afastar-te. Ah!